O nosso tema de hoje é: a nossa essência é o bem. O que é a essência, né? É aquilo que nos constitui verdadeiramente. É aquilo que nós não vemos, mas sentimos. Quando nós olhamos para alguém, nós não estamos vendo a essência da pessoa, mas nós sentimos a essência dela através de tudo aquilo que ela faz, do que ela coloca para fora. Inclusive na questão energética, a gente pode até falar disso, né? Então, é o nosso âmago. Se a nossa essência é tudo isso, é aquela parcela de Deus que nós trazemos dentro de nós, né? Foi nos dito que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E a gente acaba interpretando na questão física, né? Achando que Deus é humano. Mas na verdade é essa essência que se refere. Se nós trazemos essa essência dentro de nós, todos nós, por que que nós estamos vendo tantas coisas diferentes desse amor divino acontecendo? Por que que nós talvez vejamos até mais as coisas negativas do que as coisas positivas vindo à tona? Tem uma questão que é a personalidade. A personalidade, ela não nasce conosco. Quando nós nascemos, nós trazemos essa essência. A personalidade, ela vai sendo formada a partir de todas as nossas experiências de vida. Inclusive, desde bebê, nós começamos já a adquirir elas. Fatores para essa nossa personalidade. E quando somos bem pequenos, é fácil de nós percebermos, não nós, mas de crianças, né, quando nós vemos, como elas conseguem transmitir com mais facilidade aquela pureza, aquela sensibilidade. Nós temos uma tendência a gostarmos pela manifestação que elas dão. Porque na comparação de essência e personalidade, a personalidade exerce uma força muito pequena sobre eles, por não existir ainda completa, ou por estar muito no início da sua formação. Então ela consegue manifestar de uma forma mais fácil aquilo que ela traz dentro dela. A nossa personalidade, eu disse, então ela vai sendo constituída com as nossas experiências. Começa lá na nossa família, a educação que a gente recebe, a escola que a gente frequenta, o meio em que nós vivemos, faz toda a diferença para essa nossa constituição. Porque nós somos imensamente influenciáveis por tudo que está fora de nós. E, obviamente, trazemos tendências inatas, que são as tendências que é do nosso espírito, são nossas mesmo, e que acabam se afinizando com algumas dessas influências que nós recebemos. Então, por isso que, mesmo vivendo num mesmo meio, dentro de uma mesma família, cada um manifesta de um jeito, porque tem aquilo que traz e soma aquilo que recebe. A questão é que aquilo que nós recebemos é como se nós fizéssemos um filtro, porque todos recebemos as mesmas coisas, entre aspas, mas manifestamos diferentemente essas coisas. Porque através dessa constituição espiritual que nós trazemos, de vidas passadas, nós temos afinidades para algumas coisas e aversão para outras. Então, na questão das influências, nós recebemos influências de todos os tipos, físicas e espirituais. Por que que nós manifestamos mais determinado tipo do que outro? Porque nós conseguimos, através disso, dar vazão às nossas vontades, aos nossos desejos, aquilo que pulsa dentro de nós e que nós muitas vezes não conhecemos. A gente só sente a vontade, mas não consegue perceber muitas vezes o porquê dessa vontade. A gente pode dizer que é nós mesmos se manifestando. É importante essa observação, porque fala-se muito no autoconhecimento, ou seja, conhecer a si mesmo. Se nós não observarmos essas nossas vontades e manifestações de todos os tipos, nós não conhecemos a nós mesmos. É como se fôssemos, muitas vezes, um robô que acorda de manhã, se alimenta, trabalha de uma forma, muitas vezes, mecânica, repetindo, né, sem colocar a consciência sobre aquilo que faz, se alimenta de novo, trabalha mais um pouco, e aí quando nós voltamos para casa, quando nós temos o nosso pequeno tempo, talvez, que nós podemos dedicar a nós mesmos, muitas vezes nós dizemos assim, não, mas eu preciso relaxar, eu tive um dia estressante. E esse nosso relaxar, nós damos vazão a situações que nos tiram de uma realidade que nós vivemos. Então nós ficamos vivendo num mundo paralelo quase, que nós saímos de nós mesmos. O fato mais importante dentro dessa visão de relaxar, talvez seja a leitura. Nós conseguimos identificar em nós mesmos e nos outros o que que o hábito da leitura é capaz de fazer no sentido de transformar uma pessoa. Porque tem o autoconhecimento e tem o conhecimento. Isso faz parte do conhecimento adquirido quando nós começamos a jogar para dentro do nosso ser, a questão mental muito forte, informações que, quando jogadas para dentro, elas têm uma conexão com tudo aquilo que nós já vivemos. Algumas coisas são novas, mas nós só conseguimos entender elas conectando com conhecimentos anteriores. E nessa conexão, nós passamos a ter uma ampliação da nossa consciência. Isso seria o autoconhecer-se. Porque nós começamos a, através desse processo, a entender algumas coisas que acontecem, a questionar algumas coisas que nós fazemos e possibilitamos que a transformação ela comece a ocorrer. Quando nós fazemos a coisa de uma forma mecânica, não existe espaço para o novo entrar e fazer uma alteração. Quando nós começamos a trabalhar o exercício do pensar, a gente abre um espaço dentro de nós para, é como se fosse assim, um quarto escuro, e quando tu abre a porta para a luz entrar, aquela luz ela consegue identificar as coisas que existem dentro desse quarto. Esse quarto somos nós, e essas coisas que existem dentro é o nosso inconsciente, que só iluminando a gente consegue entender. O inconsciente é muito amplo. Muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia, mesmo em estado adulto, e que nós não entendemos de uma forma consciente, fica armazenado como muitas vezes uma mágoa, um trauma, uma experiência mal vivenciada, mas que existe e fica em todos os momentos onde existe uma relação com isso, aquilo vem à tona de uma forma muitas vezes não compreendida, se manifestando. Mas por que que a nossa essência é o bem? A resposta até já foi dada, né? Como somos de essência divina e ainda produzimos atitudes negativas ou incorretas, é tudo uma questão de aprendizado, de se dar conta de que essas situações produzidas por mim, elas não me auxiliam, não auxiliam a quem está perto de mim, muito pelo contrário, elas nos afastam, elas nos colocam muitas vezes numa situação de depressão, quando aquilo que nós estamos fazendo está, parece que, abrindo o buraco ao invés de tapar o buraco. Então, quando a gente consegue perceber o que nós estamos fazendo e que aquilo não é aquilo que é correto fazer, não são as questões que vêm de fora, né, as ideologias que dizem isso é certo, isso é errado, mas é se dar conta, porque o bem, mais do que uma imposição, é um reconhecimento que nós temos sobre a vida em si, como toda a vida. A gente percebe que ela ganha dimensão, ganha uma referência quando é feita com vontade, quando é feita com sentimento, quando é feita de forma natural, espontânea. O que a gente precisa só fazer é que isso ganhe mais força dentro de nós, que todas essas atitudes que nós fazemos, que são chamadas de inúteis, porque não agregam, só nos afastam, elas possam ser, com o passar do tempo, eliminadas, deixadas para trás. O que é inútil naquilo que eu produzo tem que ser substituído por atitudes úteis. E quando eu digo úteis, é para o meu ser, como para o mundo todo. Tudo aquilo que nós fazemos repercute de alguma forma. Então, sem contar que essas atitudes é o que nos causa doença, né? Porque a nossa essência, ela tem um sentido. E essas atitudes da personalidade desarmonizada, ela vai no sentido oposto. E isso provoca as doenças mentais, emocionais e físicas em nós. Então, sabendo que a nossa essência é uma essência boa, talvez isso nos dê mais força, mais fé naquilo que nós precisamos fazer, né? Que é focar na nossa vida de uma forma mais intensa e útil, que seria a palavra, né?